Afirmo, 4 mil pés, altímetro 1014. Aguarde para voo, Serra Vitor 366. Cadminha 727, reduza a 170. Confirme, 170? Eu tenho condição de reduzir até quanto, da presente? Dá pra reduzir até 170, tudo bem. É, reduz. No decola os 36, controle 19, decimal 8. Tô no voo, muito grato, bom trabalho, 3561. Contato radar na decolagem, só mantém o 380 na saída gole, ou fita. Minha 727, sobre vetoração para o sequenciamento, curva direita na proa 230, terá como limite o curso do localizador. Vai bem a 727. Desce até 5 mil pés, o altímetro no 0 ou 4. 3, 5, 10 e 14, na altura 2, então, localizador, aqui é com a 727. Fiz o vento 1,80 graus, 8 nós. Fiz o decolagem 1,0, 1,2. Então, 3858 está autorizado o voo ao Serra Vitor 366, descida a 2.500 pés, o altímetro no 0 no 4. Solo gol no 885, está pronto para o táxi com 92 a bordo, 4 horas e 30, alternativa é o Galeão. No 885, táxi via Juliette Alfa na Charlie Torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Ok, Juliette Alfa, Natália, seu mandatório 18-3, gol 1-8-8-5, boa noite, Juliette. Fiz o localizador, tá 3-4. Tá 3-4-5-5, completo o ILS X-Ray, sem glide, agora chama a torre de controle 1-1-8-3. 3-3, boa noite, 3-4-5. Na 3603, chame Recife em 1288, alterno 3325. Bravo 6000 para 5000, objeto 6727. Confere, está reautorizado até 4000 pés. Permanece o ajuste, aguarde vetor final para o localizador. 4000, vetor, localizador, o 6727. Oi, Salvador, boa noite. Já tá 3455 na final. O trem vai estar travado, visual com campo. 3455, ciente. Cheque o trem, livre pouso, pista 1-0. Vento 1-60 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 1-0, tá 3455, o trem vai estar travado. Estou autorizado a Inaz, me informe no Serra Vitor 366 estabilizado. Web 6727 para interceptar o localizador, curva agora à esquerda na proa 155, em forma estabilizada, desce até 2000 pés, 1-0-4 no ajuste. Esquerda, 155 para 2000 pés, 614, está mais estabilizado, sinal 06727. 3858, completa o RNAVE da 10, chama agora a torre de controle em 118.3. Em 3561, passando 1140, chame Recife em 1288, alterno 3325, então 3561. Continua a aproximação, número 2 na sequência de pouso, aguarde autorização. Número 2 aguardando autorização, está 7727 está no localizador 3 milhas Maradona. Confere, na minha escuta ainda aguardando preferência para a torre web 6727. Aguardando, está 3855. 3455, solo as 43. Livre táxi à direita e chama 129 solo. Direito 3455, solo. Livre pouso pista 1-0, vento 1-60 graus, 7 nós. Autorizado pouso pista 1-0, até 3-8-5-8. 3-4-5-5, táxi livre Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, para o 05, 3-4-5-5. 5-5-6-7-2-7. E vai completando a necessidade de fazer o 2-5 na torre. Ciente 6727, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2 na sequência de um metro. Aguardando, pista livre, 6727. Liga. Mantenha a minha escuta, aguardando transferência à torre, caçador 08. Do 08, para ingressar no circuito de tráfego agora, chame a torre em 118.3, caçador 08. Uno 6, Uno 3. Está cruzando 1-60, chame Recife, 1288, alterno 3325. Gente, mantém a posição aí, sim. Mantém a 985. Passou sim para avistando o baixado travado 6727. Gente, aguarde pista livre. Aguardado. o Caçador 08. Caçador 08, prossiga pelo litoral, chame no farol de Itapuã. 108. O 345, são 3858 no solo aos 46, direita 129 solo. Direita 219, 358. Paulo Salvador, boa noite, está 358. A 3858, táxi livre Alfa, Juliette, gate 06. Alfa Juliette para o gate 06, a 3858. São 3455, está no 5, aguarda no balizador. Cliente. Caçador 08 da presente, está livre para seguir base direta para 107 e Pátio Graé. Informe no solo, ok? O vento de 180 graus, 10 nós, Caçador 08. Ciente, informará no solo, Caçador 08. Aliás, manter, cabeceira 10 deslocado. Autorizado, aliás, manter a 10 com 85. Seu solo aos 49, direita 129 solo. 29, obrigado, boa noite, ó. Solo 96727 pro pouso, livrando seus pontos. 96727, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juli 04, 6727. Agora 02, não escuta? Agora 02 é o controle, não escuta? Graus 62, não é? Iniciando o voo no 885. Decola 50, controle 19, decimal 8. Vai chamar agora o controle 119.8, boa noite, seu, boa noite, 85. Boa noite, 85, boa noite, contato, radar na decolagem, sobe, mantém o nível de voo 3.620, nada é o dinheiro. caçador 08, seu solo é o 52, frequência livre. No 885, tá cruzando no 130, chame Recife 1288 até no 3325. Afirmativo. Boa noite, bom voo. Solo Salvador, boa noite, Oxané 6310. Oxané 6310, copia. Pronto, copia, Recife 350. Oxané 6310, autorizado Recife 350, Aperuí 58. Da colada 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5527, controle 119.8. Autorizado Recife nível 350, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, prossegue pela aerovia Peruísque 58, transponde 5527, controle 119.8, Oxané 6310. Oxané 6310, correto, chame pronto a puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento, Oxané 6310. Autorizado pro DITAP 3152. Salvador, boa noite, azul 4071, tá no gate 8, ciente da Whisky, autorização nível 360 com destino a Campinas, por gentileza. Azul 4071, copia? Copia, não se escuta. Azul 4071, autorizado Campinas, 360, nível Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5524, controle 119.8. Gente, autorizado 360, com destino a Campinas, decola da 10, curva direita, Gole, Gonza, Upper Whisky 58. Transponder 5524, controle 119.8, azul 4071. Correto, chame pronto para puxa acionamento, azul 4071. Chamará, azul 4071. Para pushback acionamento, Oxané 6310, posição 1. Autorizado, chame táxi, Oxané 6310. Livre push, chamará para táxi, Oxané 6310. Solo, Salvador, boa noite. Alfa 34, 55, formação X-ray para confins do nível 360, autorização. Copio 340, tá 340.